Um salve salve para todas as quebradas. Estamos hoje aqui nos estúdios da Pantinhagem Brasileira com o nosso entrevistado especial de hoje, diretamente de Frutal, Minas Gerais, Nego C. Salve salve, Chicão. Salve salve a todos os ouvintes da Pantinhagem.com, certo? É isso mesmo. Nego C, como se deu a origem do grupo Função DNS? Então, mano, em 1999 aconteceu um fato comigo, no estado de Goiás, na cidade de Aparecida. Nessa história, eu escrevi uma letra, presente de Natal. Foi aonde surgiu o grupo Função DNS. Então vamos ouvir, presente de Natal, Função DNS, daqui a pouco a gente volta.